Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje iremos falar sobre o anime Higashi no Eden. Eu sou Mugiwara e eu queria que da próxima vez que eu entrasse num táxi, alguém me oferecesse 100 milhões de reais. Olha, 200. Depende, elas podem te oferecer, mas depende do que elas vão pedir em troca. Você tá disposto a oferecer qualquer coisa que elas pedirem em troca? Enfim. Imaginei que fosse essa a sua resposta. Aqui é o Panda e Google, se explique. Bom, aqui é o Seiji e vocês falam de seleção e juízo, eu só penso em futebol. Justo. É boa. Boa! Justo, justo, muito justo. Aqui é a Adri e, sinceramente, eu tô me lixando pra 8 bilhões de ienes de salvar o mundo. Se eu tivesse um celular foda daqueles, eu já ia ficar feliz da vida. Vocês queriam... Não, mas você queria um celular e o juiz. Na verdade, eu juro, só o celular já ia me fazer especialmente feliz, mesmo cara. Que o celular... O juiz ia ser um plano muito mesmo bem-vindo, se o celular fosse bosta, só fosse mas aparência, peraí, né, Adri? Ainda ia ser melhor do que o meu, entendeu? Mesmo que ele não tivesse Android. É. Okay. Tanto faz. Aqui é o Jim e eu queria um juiz. Eu não tenho frase. Vou ler agora. Nossa. Mas... Se você tivesse um juiz agora, você ia poder ligar pra ele e falar, juiz, me dê uma frase. Então, olha que legal. Boa, refaz a frase. Isso ia custar quanto? Né? Então temos aqui 5 participantes que são seleção 13, 14. E vamos começar 16. O torneio, não. Todos com seus juízes já prontos e aptos para fazer esse podcast. E seleção 13 é o Zagallo. Puta que pariu. Ai, meu Deus. ミスターアウトサイドだ。私は至極個人的な信念に基づき、この国を救うための救世主を12人、独善的に選抜することに決めた。そしてその12人をセレソンと名付け、さらにそのうちの1人をサポーターに任命した。君は今日からセレソンだ。おめでとう。ノブレスオブリージュ。君が救世主たらんことを切に願う。 Então, pessoal, pra começar, vamos colocar vocês um pouco no contexto de Higashi no Eden. Primeiro, com umas informações técnicas um pouco. Higashi no Eden, ele foi um josei, tá? Josei. Ele foi um josei, josei, não sei a pronúncia direito, mas enfim. Ou seja, o foco dele seria pra garotas mais maduras. Pessoalmente, eu odeio essas classificações porque é muito, sabe? Mas tem. E ele é um josei. Tem a classificação. Não, é uma babaquice, mas tem. É necessário. Pra eles, ó. Isso daí é só público-alvo. Ou seja, quando eles fizeram, eles estavam mirando esse público e se pegar em volta, é bônus. Não, sim, eu entendo isso. Eu entendo isso. É só que eu acho que... Primeiro que eles não fazem um anime... Eu imagino que não seja feito um já especificando. Vai ser... pra mim não faz sentido você fazer uma história já dando um rótulo pra ela desse tipo, entendeu? Mas não vem ao caso. Vamos continuar gravando que você entendeu. Whatever, tá. Mas, ó, falar aí, ó. Josei, ele é pra garotas de uns 17 a uns 22 anos, mais ou menos. Que já são... Mas sem preconceito, gente. Maduras. Todo mundo aqui... Enfim. Exatamente. Porque eu não sou uma garota, um mugi... Porra, já é o terceiro cast... Já é o terceiro cast de anime de Josei que a gente tá fazendo. Então... Então, e dessa vez a Fer não tá. Dessa vez eu tô, dos outros eu não tava. Uma coisa que eu queria colocar aqui é que, às vezes, é bom frisar que Josei, ele não vai ter sempre... Às vezes, as pessoas pensam assim, pra garota, então o personagem principal vai ser uma garota. Lógico que não é bem assim. Aqui no caso, eu acho que os personagens principais são dois. É um casal. Sim, sim. É um casal, não um casal, que depois, no final, fica casal. Enfim, muita coisa confusa. Ele é um casal, sim. Ele é um casal. Ele é um casal, mas ele é um casal, mas ele não é um casal assim, tipo, logo muito de cara. Afetivo. Você sente que eles se gostam. Até porque assim. O romance não é o foco principal da história, né? Então não teria nem exato, que exato. O que é legal. É pessoalmente eu gosto muito. Ou seja, é maluco, certamente. É maluco. Para falar em maluquice, é óbvio que se um anime é maluco, ele veio de um bloco da TV Fuji chamado Noitamina. Noitamina é muito bom. Sim, Noitamina parte. Noitamina parte que... Sério, não dá pra você falar do Noitamina direito. Pessoa, só pra entender, você pega Noitamina, coloca de trás pra frente e vira Animation. Oh. Uou! Caraca. Cara, explodi mentes agora. Isso foi beleza, realmente, né? Necessário, Moody? É, exato. Foi, porque quando me falaram isso, a minha mente explodiu de uma forma muito grande. Cara, o fato da última letra ser letra maiúscula, o resto não sendo meio que entrega isso, não. Nunca percebi. Você descobriu? Eu nunca você percebi. Descobriu isso há pouco tempo, Moody. Não, foi há pouco não, tempo. Não, é que pareceu, mas... do jeito que você falou, cara. Não foi há pouco tempo, mas eu me lembro da sensação como se fosse ontem, como cara. Ontem. E tipo, eu queria fazer essa sensação em alguém, tá ligado? Mugi, explodir mentes falando que Noitamina é Animation. Mugi, posso te deixar um pouquinho feliz? Eu nunca tinha reparado. Agora, caralho, mas você tem dislexia. Triste, não explodiu. Ah, caralho. Mas você tem dislexia, não, relato. Não, mas eu, porra. Agora é preconceito. Eu tô sentindo preconceito de todos os lados aí. Eu minha cabeça explodiu quando eu descobri esse daí, porra. Enfim, e eu tenho, né? E eu tenho dislexia. Você pega... Olha só, tá vendo? Qual é essa desculpa agora, Jim? Bem, enfim, voltando a Higashi no Eden, ele saiu em abril a junho de 2009, né? A série na Noitamina, na TV Fuji, né? Bom, ele foi criado, dirigido e escrito por Kenji Kamiyama. Ele apresenta desenhos de Shika Umino e a produção da Iji. Production IG. E só o fato de ele conseguir contar histórias bizarramente diferentes entre si, duas histórias muito fodas, já dá uma noção do talento desse cara, então. Olha, eu acabei de entrar aqui na Wikipedia dele, ele tem uma animação, alguma coisa de 2002, chamado Mini Pato. Eu não faço ideia do que é isso. Eu assistiria só por ser com ele, com certeza. Ah, Pet Labor. Caraca, foi pra Pet Labor, Mini Pato, LOL. Isso faz tudo... É, sério. Nossa. Caraca, agora explodiu a cabeça dele. Agora a minha cabeça explodiu. Só pra continuar, que o Higashi no Eden teve 11 isso. episódios, além de dois filmes. O primeiro lançado em novembro de 2009, o King of Eden. E o segundo lançado em 13 de março de 2010, Paradise Ele Lost. Teve um compilado Se você também, é preguiçoso, digo mais. Procura pela compilação da série, que ela foi compilada e lançada. E depois lançaram os dois filmes. Então você consegue ver todo o Higashi no Eden em três partes. A compilação, filme 1 e filme 2. Mas faça um favor assim mesmo e não. Assista os episódios. São três episódios, por favor. Eu até achei legal essa divisão de ter feito em duas mídias. A série e os filmes. E lembrando que os dois filmes são obrigatórios pra entender o Higashi no Eden, até o fim. É, não vou entrar em... A gente fala são depois continuações do que acha de cada um mesmo. A série é um pouquinho mais legal do que os filmes, mas foi bem legal essa quebra, assim, de uma série um pouco... O ritmo é diferente e combinou bem com a história. É legal. Eu acho que eles podiam... Eles tinham... Aí eles tinham duas opções, né? Ou lançar esses dois filmes que nem eles fizeram, ou lançar uma segunda temporada da série. Os filmes dariam mais certo, eu acho. Eu achei que os filmes deram mais certo, porque podia começar uma enrolação de... Uma encheção de linguiça desnecessária. Isso. Exato. Mas a série tem uma boa qualidade, bem feita, bem... Não, desenhada. Muito bem feita. E tem a música do Oasis na abertura. Pessoalmente, eu não gosto de Oasis. Me perdoa. Hi-Fi. Hi-Fi. Hi-Fi. Pode ter preconceito contra os Gallagher, porque eu acho os dois uns tremendos babacas, mas aí não vem... Hi-Fi de novo, Dri. Hi-Fi. Não. Babacas chatos. Tô saindo desse cast. Foi. Tchau. Sair. Vai tarde. Então, mas a música que eles colocaram na abertura, primeiro que eu não esperava assim, porra, uma música do Oasis numa abertura de anime. E uma música muito boa, uma música que tem a ver com a história. A trilha sonora. É, Falling Dawn. As duas, a abertura e encerramento, e as músicas que tocam ao longo da série são muito inesperadas e são muito legais. Isso é muito bacana. Sim. A série até impressiona por causa das duas músicas que eles Eles conseguiram licenciar essas músicas pra série, né? Sim. E eu acho que isso daí foi um dos pontos cruciais que chamou a atenção. Chamaram a atenção inicial do pessoal. Eles falaram assim, pô, que série é essa que conseguiu trazer o pessoal de Oasis licenciar a música pra abertura? Apesar de Oasis ser merda. Que série é essa? Olha, eu não vou entrar nessa discussão, não agora, que eu não quero perder amizades. Enfim. No caso, o editor vai ter que botar a música, não tem jeito. Exato, não, exato. Ou não. Então dane-se, quando se ferrou. Gashin no Eden, primeiro, é um anime de mistério e investigação, muito desse tipo, de suspense, e você tem muito trama política também. E ele apresenta um item muito importante, que você vai entender que é o celular. E a gente vê como ele é tão importante que tem um personagem que ele é necessário pra usar esse item, né? E controlar todas as ações, que é o senhor Mr. Outside. Ah, que controla um jogo, uma espécie de jogo, né? Que ele quer ter um objetivo meio estranho. Que é que você tente salvar o Japão com 10 bilhões de ienes na sua conta e com uma secretária que faz tudo, comunicado por meio desse celular. E aí a gente vê toda essa trama envolvendo o Japão, mísseis e tentativas de assassinatos também. Tentativas de assassinatos, manipulação política, manipulação de mídia, entre outros. Na verdade, a história, ela gira em torno desse jogo, né? E dos seus jogadores. Exatamente. Uhum. Só que a gente tem um jogo... Na verdade, o ambiente da história é o jogo. Isso. Só que quem é o protagonista que tá levando esse jogo pra... Que a gente tá vendo, torcendo por ele... Né? É o... É o Takizawa. Uhum. Então, vamos entender. Primeiro episódio, a gente começa apresentando o Takizawa Akira. Ele aparece nu, em frente à Casa Branca, com um celular na mão e uma pistola na outra mão. Peraí. Tem panda agora. Pelado. Nu, com a mão no bolso. Pelado. Nu, com a mão no bolso. Não, a melhor coisa do anime... Nu, com a mão no bolso. A melhor coisa nesse momento é a censura. A censura, cara. A censura é sensacional. Uma mancha branca. Tipo, tá ligado daqueles palavrões. Tipo quadradinhos. Não é quadradinho, é uma nuvem rabiscada. Rabiscado. É, sabe quando a pessoa tá frustrada que aparece aquele rabiscadinho do lado? É aquilo. Ah, é. Bom, além do Takizawa Akira, a gente conhece a outra protagonista, que é Mori Misaki, né? Que ela foi para os Estados Unidos durante a época de formatura do colégio, ou da faculdade, eu não lembro. E ela... Bom, é na época da faculdade para fazer... Na formatura... Na faculdade. Na formatura da faculdade. Na formatura da faculdade para fazer a visita ali, né? De formatura. E ela aproveita a visita a Washington. E nesse momento que ela está em frente à Casa Branca, e ela faz uma coisa estranha, que é tacar uma moeda na frente uma da... Uma pedra total, né? Vou atirar um objeto pra dentro da Casa Branca. Claro que, tipo, muito inteligente. Vai... Parece todo o serviço secreto ali, né? Unidos, ninguém acha que tudo é terrorismo, então, obviamente, a polícia vai querer tirar satisfação com ela. A polícia. Né? E nisso aparece o Takizawa, né? E faz a distração dos policiais. O que esse maluco tá fazendo ali, cara? Com uma arma na mão, porra. E pelado. E aí a gente tem encontro desses dois protagonistas. E assim, é legal enfatizar que Takizawa, nesse momento, não se lembra de absolutamente nada. Não sabe como ele chegou lá. É, ele perdeu a memória. Não sabe por que ele tá pelado, não sabe o que é aquele celular, não sabe o que é arma, ele não sabe de nada. Mas mesmo assim, ele consegue mudar a situação pra poder salvar a Saki. Ele não sabe nem mesmo o nome dele. Ele não sabe de nada sobre... Eu acho que, assim... A gente, se colocar o Takizawa em uma coisa assim, que ele pode ter muito grande, não é censura. A censura é muito grande. Porra, não, é o jeito de conseguir se safar das coisas. O cara sorriso, é carismático demais, velho. E ele usa isso pra poder exato, todo. Ele tem muita carisma. É que... Se ele tivesse RPG, ele, tipo, a carisma dele ia ser um máximo. Tanto um talo, assim, ele tá foi ligado? Dá pra entender por que ele foi escolhido por esse jogo, porque primeiro que o cara é inteligente, e segundo que ele é carismático e sabia exatamente o que fazer com a situação que era dada e virar a situação a favor dele. Que é o que você vai descobrir ao longo da história. Tipo, um cara pelado sem memória e ainda assim sair por cima das coisas. O cara é muito liso, pô. pô. Sim, isso é fato. Nossa, demais. É. Isso é fato. E aí a gente vê, né, os dois lá nos Estados Unidos, aí de repente eles conseguem achar um jeito de voltar pro Japão. E aí a gente entende um pouco as regras do jogo também, né, com esse celular. E a gente vai aprendendo com ele que ele tinha a memória apagada, e a gente entende, né, algumas coisas, né. É, o legal é falar o que fez os dois andarem juntos, né, que é quando ele aparece pelado e consegue ajudar ela, tipo, a meio que despistar os policiais, ela empresta o casaco pra ele, só que ela perde a mala. É uma pedra. Perde a mala e esquece o passaporte no bolso do casaco. Ah, é. A mala ela larga isso. Depois lá pra pegar, ela larga a mala lá e sai correndo atrás do cara. O saque é meio tonto, tadinho. Ela é uma fofa, mas ele é muito tapado, às vezes dá muita raiva. Mas pelo menos ela consegue perseguir ele até o apartamento. Sim. E lá no apartamento dele, ele mostra assim que ele tem vários passaportes. Nesse meio termo é legal que você não entende nada, porque ele tá tipo só com o casaco dela. Aí ele para na rua, fala com o cara, o cara tira a calça e dá pra ele no meio da rua, cara. Como não, assim? Ele tem carisma assim? A nível absurdo, porque ele chega nas pessoas e convence elas a fazer qualquer coisa com um sorriso na cara, assim, absurdo, tá ligado? Esse começo dá um pouco de choque. Impagável. Você não entende nada, cara. Você não entende, né? E tipo, o primeiro episódio você passa inteiro com aquela coisa de o que está acontecendo, porque o primeiro episódio é muito, não, muito mas corrido, e... você não entende o que... Muito corrido, exatamente. Muito maluco. Uma coisa, isso daí não é só no começo, no primeiro, o carisma dele tipo, fica com esse ele fato. Durante toda a série. Porque às vezes, tipo, eu lembro de uma cena que ele tava no estacionamento e ele precisava sair. Aí chegou um cara com uma moto. Aí, tipo, ele só sorri, olha pro cara, fecha a cena, do nada, depois, tipo, acontece outra coisa, mas aí depois você já vê que ele tá com a moto do cara. Como assim? Eu sigo a teoria de que ele tem um guiz, mas isso não é desse cast, então deixa pra lá. Ah, esse já foi. É uma esse boa. Já foi. Esse já foi. É uma boa. É, mas é estranho ver esse protagonista, porque a gente vê que ele tem, por exemplo, vários passaportes, ele tem uma grande capacidade de execução de coisas, sabe? Ele é muito inteligente, quase muito um Jason liso, Bourne. Muitas habilidades incríveis. É exatamente isso, e acorda desmemoriado. É muito Jason Bourne esse primeiro episódio. Bem, vamos lá. Uma coisa que temos que falar aqui nesse cast, que é bem importante. A gente já falou sobre o que tá rolando um jogo, que o Takizawa é maluco, carismático, e é porque a gente tá torcendo. Mas a gente falou uma coisa bem interessante aqui, que a gente tem que dar uma atenção forte. O celular. Ah, sim, o celular é uma peça, sim, muito importante. Ele é vital pra história, né? Não, o celular, ele é... Na verdade, ele é só uma... acaba sendo uma representação física do real sistema por trás do jogo, que é o sistema do juiz, que assim, você liga e pede. E pede. O que você pedir, o juiz, a juiz, no caso, te oferece. Que, não. Assim, dentro na, do na seu... Na verdade, tudo tem um limite. Dentro do limite dos 10 bilhões de ienes que você tem. Do possível, exato. Mas, não só do 10 bilhões, do possível, claro. Se fazer, porque... já foi falado que não tem como ele fazer exatamente acontecer, por exemplo, você não vai pedir, eu quero que fulano de tal e fulano de tal, tipo, se beijem. Você não consegue fazer isso com o celular mesmo envolvendo, tipo, todo então, o sistema, mas, assim, entendeu? Em termos de, por exemplo, você precisa eliminar uma pessoa, você precisa conseguir recursos, ou você precisa acessar todos os celulares de um país inteiro, o sistema te permite fazer isso. E faz com uma vozinha super fofa, uma vozinha super solícita, perguntando o que você quer e como ela pode ajudar você. É uma das melhores personagens. A juíza é uma personagem, cara. Bem, então, deu pra entender que, tipo, esse celular, ele faz coisas muito... Foda. Absurdas, fodas. Você tem uma quantia de grana absurda, tá? Você tem um celular que faz tudo o que você claro que quer. Tem preço. Mas qual o propósito de tudo isso? Você tem 12 pessoas com celulares assim. Qual o propósito de fazer tudo isso? Então, nós temos os 12 jogadores que a gente fala, né? E cada jogador é chamado de seleção. Seleção 1, seleção 2, seleção 3. Assim mesmo, em português. A referência é óbvia. Em português. É, assim como o juiz também é em português, a palavra. Até porque é referência total ao futebol. Ao futebol brasileiro, né? Especificamente. Eu li em algum lugar que era referência ao futebol brasileiro que eles tinham. Eu nunca tinha me tocado disso. Porra! Nossa! É o cast das revelações. Essa referência. Então. Eu fiquei surpreso por ser 12, não 11. É que a gente revela que existe um 12º seleção, que ele seria o limpador, o cleaner, né? Uhum. Acabou o dinheiro do cara, ele vai matar, eliminar o cara do jogo. Seria como se fosse um técnico, né? Aham, uhum. E ninguém sabe quem é esse 12º seleção. Pode ser qualquer um entre esses 11 aqui, dos jogadores iniciais. Isso. Então, a gente começa as regras com... Tem o senhor, o criador de todo esse jogo, que a gente descobre mais tarde, que é um cara chamado Mr. Outside. Não Isso. sabe quem é esse Mr. Outside. Ele é um cara rico, talvez, qualquer um, né? Ele dá 10 bilhões de ienes pra cada seleção. Vou combinar que tem que ter muito pra dar 10 bilhões de ienes. Muito rico e muito louco também, né? Tipo, ah, vou sair distribuindo dinheiro. Não, peraí. Não é 10 bilhões de ienes. 10 bilhões de ienes vezes 12. É, então. Né? Porque ele dá 10 bilhões pra cada seleção. Só pra quem não entende japonesice, 10 bilhões... São 100 milhões. Não. São 100 milhões de dólares. São cerca de 200 e pouquinhos milhões de reais. Imagina... Menos de 10 milhões... 100 milhões de dólares. Hã? Você, pobre fudido, imagina um quanto você acusa você a poder comprar. Ah, mas na média é 1 pra 10, ou 1 pra 100. Arredonda, arredonda. É 1 pra 120, né? Por aí, mas... Arredonda. Mas assim, ó, você tem então o seleção, você tem o dinheiro e você tem um objetivo. O objetivo é salvar o Japão. Como? O que isso significa? Não sei. Por que salvar o Japão? Mas o objetivo é esse. Você tem 10 bilhões pra salvar o Japão. Salvar do quê? Isso aí a gente salvar não sabe. E como é muito você genérico. Vai fazer isso também depende de você e... Exato. E dos então, seus recursos. É. O que eu interpreto é o seguinte. O Japão tem uma sociedade tão decadente que agora tem que fazer um jeito de mudar isso, cara. É uma interpretação que eu faço. Além do jogo, é legal a gente explicar também o que, que é o Higashi no Eden, né? Porque o anime... Exato. O anime se chama Higashi no Eden e tem o Higashi no Eden, que é como se fosse uma rede social, posso dizer assim. É legal falar, Higashi no Eden significa é uma Eden rede do Leste, social. Paraíso do Leste. Paraíso do Leste. Uma rede social entre aspas. É, então, uma rede social porque... entre aspas. Na verdade, é o que eu tinha falado. É o Google Glass. Isso. Ele conecta tudo ao seu redor. E ele traz informações. É mais um Instagram, cara, que você tira foto e você identifica quem é, ou o que é esse objeto, e você pergunta. É uma mistura aqui, de tudo. Tá, eu sei quem é esse personagem. É uma mistura de tudo. Mas eu acho que o Google Glass é mais, eu sei, tipo, porque quando chega a ideia do Higashi no Eden, é mais a ideia do Google Glass que eles querem, né? Você tá vendo alguma coisa e tá vindo informação daquilo, entendeu? Uhum. Só que lembrar, esse mecanismo Higashi no Eden não faz parte do mecanismo do Mr. Outside. Não, é totalmente... Criou, né? Não. É de uma empresa própria, criada por estudantes de faculdade, né? Exato. Amigos, inclusive da dentro do Higashi... É. Inclusive isso, mas dentro desse jogo do Mr. Outside ainda tem o juiz. A juiz. Que é, é a secretária que faz tudo. Uhum. Já foi dito aqui. Uhum. Então, com o dinheiro que se for gastar, dependendo da atividade, você debita do seu valor de 10 bilhões de ienes. E se você zerar essa conta, você é eliminado do jogo pela seleção 12. Também tem mais uma coisa. Pelo cleaner. Também tem mais uma coisa. Por exemplo, você pegou e você gastou um pouco do dinheiro. Você tem um tempo limite pra poder gastar de novo. Tinha um lance assim, não tinha? Tinha? Que você não pode esperar. Não, você não pode gastar nada por um tempo muito longo. É, você tem que ficar manter, gastando. Você não pode ficar sem gastar. Não, e depois uma outra coisa que você gastou, por exemplo, se você tiver o celular, você nunca gastou nada, você nunca começou a gastar, então você não precisa gastar. Depois se fizer a primeira compra. E outra coisa tá certo, foi falado isso. Outra coisa importante é que você vê o que os outros estão gastando. Isso, eles têm tipo uma comunicação interna. É tipo o Twitter. O que tá acontecendo com outro cara. Tipo, aí você, pelo que ele compra, tem que tentar descobrir mais ou menos o plano dele pra poder se preparar pro seu. Pros seus planos e ver o que você quer fazer. Aí vai muito da inteligência de cada jogador e da forma como ele maneja seus próprios recursos. Porque além de tudo, isso é um jogo, né? E vai ter um vencedor, teoricamente. Sim, o objetivo é você ganhar e não deixar os outros ganharem. Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos nessa nossa explicação toda confusa sobre o que é Higashi no Eden. E cara, Higashi no Eden, ele é cheio de plot twist, cheio de reviravolta, cheio de investigações e descobrir coisas. Então, esse cast ele vai ser bem full spoiler a partir de agora, tá? Então, se você não viu o anime, e os filmes, tá? E os filmes, assista. O anime e os filmes, tá? Por favor, recomendamos muito. Fecham a história, então não é... Não tem como tá? Você assistir, querer conhecer toda a história de Higashi sem ver eles. É. E nem a escutar a gente aqui na zona de spoiler, mesmo você tendo visto o anime, e você vai tomar spoiler do Fuse no Yu. Então é isso aí, então agora a gente vai entrar na zona de spoilers e vamos lá. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Cara, eu tenho muita raiva do Seleção 1. Véi, eu odeio aquele cara. Mas... ele seria o principal antagonista. Eu também acho. Eu odeio aquele cara. Odeio. O Mononobe, né? É muito... Não, ele é meio filha da puta. Tanto que o final dele eu achei meio... É meio... Não, mas na verdade não, eu fiquei meio sem entender. Porque ele te deixa em aberto. Ele bateu o carro, ele sobreviveu, não sobreviveu. É isso, você não sabe se ele morreu ou não. Se atiraram nele. É estranho, ele não. Não dá pra saber se ele morreu ou não no final, né? É mais importante a gente falar do Seleção 9, né? Que é o protagonista. Então. Caraca, ele é o cara mais inteligente do universo. Ele é muito inteligente, mas eu não acho ele muito mais. Ele é esperto demais. Ele é bem esperto, sim. Eu acho que ele sabe usar bem o dinheiro. Ele sabe usar bem o dinheiro, ele sabe usar bem as pessoas. Exato. Ao redor dele. Só que assim, não é assim bem usar no sentido de ser um filho da puta e manipular elas, mas de saber o que cada pessoa tem a oferecer e de como falar diretamente pra elas. Porque, extrair isso dela, né? Porque assim, é como a gente falou do carisma mesmo, é saber lidar com as pessoas e oferecer o que elas precisam e como lidar com elas da forma certa. Eu acho que é esse o grande trunfo dele. Eu acho que assim, ele foi o foco dele seria o quê no início? Quero ser um rei. Porque a ideia dele é uma ideia tão simples assim, que daria certo pra ele. Porque pra ele, ele vê o mundo de uma forma muito simples. Ele quer ser um rei pra ditar pro pessoal fazer as coisas do jeito certo. Então o pedido inicial dele pra juiz foi esse. Quero ser um rei. Não, esse aqui foi um pedido quando acabou o anime, né? É. Foi. A gente entende... Quando acabou o anime, isso. Desculpa. O pedido mesmo que a gente descobre mais pra frente é que ele conseguiu salvar o Japão num primeiro ataque de 10 mísseis antigos. Por sinal... É bom falar desse ataque, porque foi o que desencadeou tudo, né? Foi seria bom falar dos ataques. Cuidado, eu não sei se foi essa tradução que eles deram no... Eu não lembro qual foi a tradução que eles deram aqui. Careless Monday, eu não lembro. Careless Monday, eu acho que foi segunda descuidada. E que foram, foi um ataque terrorista, atribuído a terroristas, de 10 mísseis que atingiram um distrito meio periférico do Japão. Só que não machucaram ninguém. E assim, por não ter tido vítimas, a mídia ignorou. A mídia ignorou e... Isso. Porque assim, a Nung morreu, então foda-se, né? Deixa vamos investigar e a grande mídia ignorou. E foi à luz disso que depois disso que acontece as primeiras ações dos personagens. Dos seleções. Seleções do anime. Do anime, tá vendo, que, né? Por exemplo, até numa das primeiras cenas, quando falam da segunda descuidada, é mostrando a Saki vendo uma reportagem sobre isso, alguma coisa assim, não é? Não lembro direito. No aeroporto. Ainda. É no aeroporto do... É quando eles já chegam em Narita, no aeroporto de Narita, não é? Que ela vê isso. Ou é ainda no aeroporto de Washington. Washington? Era de Washington ainda? É, mas lembra que o anime ele começa meses depois desse ataque, né? Isso. E a gente não entende como a importância do Takizawa Akira, né? O Seleção 9, nesse ataque dos mísseis, né? Como ele salva o japonês. Sim. E como futuramente a gente descobre que ele foi traído. E isso implica na lavagem cerebral, a perda da memória. É verdade. Tô lembrado disso. Eu também não cara, tô lembrado. Cara, eu acho que eu devo ter sofrido a mesma lavagem cerebral dele, cara. Eu não também. Não é possível. Eu, o Mugi, a barulhinho da internet, cara, né? Não, é, porque, cara, a gente não lembra de nada. Foi o barulhinho do celular. A gente lembra... A Fer não lembra de nada. Eu lembro do anime, assim, mas de detalhes, assim, alguns eu não lembro, cara. Eu não lembro. Então, mas da vez do anime a gente não sabe nada dessa relação, né, do Takizawa Akira, a gente só toca pra depois, né, ele, o ataque dos mísseis, a gente só vê o momento, né, a Saki e o Akira voltando pro Japão. Caraca, o Higashi no Eden, ele tem muitos momentos de nudez, né, cara, aqueles 20 mil nits pelados também, cara, que é aquilo, cara? Pra quê? Tipo, pega aquele cachorro e coloca, gente, qual a necessidade disso? E uma coisa legal a se falar que a gente não tinha colocado aqui é, atenção, todos eles te chamam de seleção 1, 2, 3, eles não sabem quem é cada um. na vida real. Ele enumerar o romano só pra ficar mais maneiro. Só por meio de investigação você vai descobrir mesmo. Eu imagino que seja até uma limitação do sistema, né? De o sistema não poder dar a identidade do seleção pra outros, né? Não lembro se isso foi. Não, porque senão ficaria muito fácil assim. Eu sei que é um seleção número 1. Eu vou chegar. É, juiz, mate Daijo Mononobe. Sim. E aí tirei um seleção. Eu acho que se você descobrir, eu acho que você pode fazer isso. Mas não diretamente. Mas você não pode mandar o sistema falar pra você quem é, entendeu? Ou você pode usar o sistema pra investigar e descobrir, mas você não pode literalmente perguntar, juiz, qual que é o nome do seleção 6? Você não pode fazer isso. Exato. É, mas durante o anime a gente vê, então, várias outras seleções, né? E a gente tem as regras do jogo. O seleção 4, que é um detetive, a gente descobre que o dinheiro não pode ser transferido. Você só pode ter esse dinheiro, certo? Do, no seu celular. E por isso, você só pode usar o dinheiro pra fazer coisas. Você não pode pegar. Exatamente. E a gente descobre que existe a figura do supporter, né? Que é o que elimina o jogador quando acaba o dinheiro. E o Seleção 4 tava quase com o dinheiro acabando, por isso ele tava desesperado pra pegar outro celular. E ele descobre que não dá pra transferir o dinheiro. Eu achei legal a eliminação do 4, que o sistema meio que usou, meio que puniu ele, né? Na verdade, o 4, a punição dele não foi pelo celular, não, tipo... Né? Não. Não foi uma coincidência, foi uma coisa provocada pelo sistema, que eu acho que eles desviaram uma ligação pra esposa dele descobrir, foi só, tipo, dar um empurrão pra uma situação que montaria assim mesmo, entendeu? Que ele levava uma... ele traía a esposa e tal, e ela matou ele. Não, porque ele ficou... ele pegou o celular do outro e ficava assim, eu tenho agora 10, 9, 8 bilhões de ienes de você. E ela confundiu, assim, é um amante, cara, porra, como assim, né? Uma coisa que também dá pra falar aqui, que lembra que a gente falou o seguinte, você tem esses 10 bilhões de ienes pra salvar o Japão, mas tem seleções que fazem o que bem entenderem como o dinheiro na real, que, você tem que salvar que o Japão, então nada impede você criar ameaça e salvar o Japão também. Exato. Sim, também. Ele não diz não. O como você tem que salvar, mas você tem que salvar. Você salvou o Japão, mas... de você mesmo. Não, não, mas o que eu ia dizer, por exemplo, nada impede de você também usar o dinheiro pra falar assim, eu quero um iate. Exato. Entendeu? O sistema não que nem o Seleção 2 faz. Tem um cara que ele pega e desvia o dinheiro dele. Exato. Pra fazer um hospital, né? É o Hyura. Sim, é o Seleção 5. É o 5, é o Hajime Hyura. Que ele é um doutor neurocirurgião e ele fez o curso num hospital, né? Pra ajudar todos os idosos. Exato. Mas assim... Cara, a seleção... pode falar. Não, eu acho que você ia falar da mesma que eu ia, que é da seleção 11. Ela me dá medo, cara. Pessoalmente, ela é a minha favorita. A feminista louca? Pessoalmente, ela é minha favorita e talvez essa seja uma das razões. Cara, Por que, Dri, você também é louca? Não, exatamente. Tipo aquelas... Johnny! Aliás, é bizarro como ela mata as pessoas. Usar a palavra, né? Johnny pra definir isso aquele... é engraçado. É engraçado. Com um cortador de charuto. É, exatamente. Nossa, ela corta exatamente porque estão achando que ela corta com um cortador de charuto. Exatamente isso. E não é um charuto para os mais leigos. Entenda-se, Johnny, vocês entendem. Imagina que dói, então, mais. Cada... Geralmente, outras pessoas dão outros nomes pra eles, mas... Enfim. Isso me lembrou que o Seleção 6, o cara... termina na prisão, o cara oferecendo o Johnny pra ele. Nossa, é verdade, o negão. É verdade. Eu não quero lembrar disso. Mas a 11, ela, na cabeça dela, ela tava também salvando o Japão, porque ela só atacava os homens que eram estupradores em potencial, e dá a entender que ela era uma vítima, e ela usa, tanto é que ela, é por isso que ela faz todo um teatro pra parecer que ela é meio que uma defensora também, mas... E ela tem asas, isso é importante. Ela não tem. Então, assim, é até uma coisa que o anime te engana em alguns momentos pra fazer parecer que tem alguma coisa sobrenatural, mas não, é todo o sistema que monta as ilusões e as coisas loucas que a Pokémon tem. Na minha cabeça... Ela tem asas. Real. É, mas depois foi mostrado que ela gastou um dinheiro danado com ilusões. Mas eu acho ela legal, apesar de tudo. Isso. Ela, apesar dela me dar medo, eu acho ela um personagem legal. E só pra continuar, existe ainda o Seleção 1, que é o grande antagonista. É o filho da puta amor. É o Mononobe. Cara, é o culpado por mísseis do anime inteiro. É, todo esse plano de atirar míssil é dele, né? É dele. Porque o que passa na cabeça desse cara, velho. Não, ele explicou, ele tentou explicar, cara. Ele explicou, tipo, várias vezes durante o anime que, tipo, o porquê disso daí, mas... Do cara, mesmo jeito que a, acho que do mesmo jeito que a 11, ele tem uma visão muito distorcida do que é realmente salvar. Ele é perturbado. Só que assim, ao contrário... Ele acha que o jeito de fazer o Japão é causar um desastre pras pessoas se moverem. Ou é a impressão que eu tenho. É, exatamente. É porque daí entra naquele lance daquilo que é a melhor, a coisa mais bonita do ser humano. O ser humano mais bondoso só aparece. É, exatamente, exatamente. Tem essa daí. E então se você puxar por esse lado que é assim, a humanidade só vai se juntar quando tiver uma catástrofe, beleza, mas tipo, cara, não precisa ter uma catástrofe, velho. Você vai ferrar muito a humanidade pra tentar ajudar ela. Eu gosto de ver ele como um metódico, né? Ele criou esse plano de criar o caos, reunir as pessoas, e a gente descobre o grande plano dele final, né? Que ele quer ser o Mr. Outside, o criador do jogo. Aliás, uma coisa que a gente pode perceber em anime... As merdas todas acontecem com gente que quer ser o que não pode. E gente que quer tomar o lugar de um líder, que quer... Sabe, por que as pessoas não se contentam, uhum. não pensam um pouquinho mais baixo? Que elas vivem mais e mais felizes. Mas não, ninguém pensa, ninguém usa essa lógica. O quê? Odri, oi? É o grande problema da humanidade hoje em dia. Mania de grandeza. Mania de grandeza. Bem, falando... Você falou ali que o Daiju quer ser o Mr. Outside... Vamos a um spoiler alto. Mr. Outside é o Seleção 12. Tan, tan, tan. Tan, tan. Como é a cara dele, a gente não sabia. Até sabe? O final, sabe? Só no último filme, cara. É, no último filme, é realmente. Não, antes disso, a gente não sabe mesmo. A gente sabe que o Mr. Outside é um Seleção, ele é o 12, e ele gosta de futebol, né? Por isso que ele escolheu essas palavras, Seleção, Juiz... Eu só descobri isso agora. O Seleção, ele fala assim, ah, ele gosta de futebol também, então por isso que ele escolheu essas palavras. Sabe? Eu não lembro disso. Falou no helicóptero. Fala com o nome do nome. Eu acredito, eu só disse que eu não lembro. Tem uma diferença. É que o Jim, ele também sofreu o efeito do celular. Todo dia. Todo dia. Foi forte. É, ainda como suporte, ainda tem o Seleção 2 e o Seleção 10, né? O Seleção 2... Ele é um cara que, tipo, pegou o dinheiro pra gastar pra ele mesmo. Na verdade, ele tem dinheiro, cara. Ele não gasta o dinheiro. É, então, mas... Ao contrário. O 2, ele tem dinheiro dele, e não gasta. Ele fica parado. Só que... Não, mas então, esse dinheiro que ele usa não é legal, assim. É, isso é outra coisa, né? Mug. Tanto que no final, quando eu quero eliminar ele do jogo, vem o pessoal da Receita Federal. Da Receita Federal, cara. E tem o Seleção 10, né? Que foi o cara que atirou os mísseis. É, que foi o pau-mandado. Que é um pau-mandado mesmo. É um pau-mandado na caruda. Pau-mandado do 1, cara. Pau-mandado do 1. Por isso ele fica bravinho com o 1. Qual é o nome dele mesmo? Yuki. Ele fica muito acabado, tá ligado? Porque ele fica inconformado no final do... Já nos filmes, porque tudo que ele fez não deu certo, não valeu de nada, e o cara não ficou nem aí pra ele, né? E o dinheiro dele tá acabando. Porque é caro você jogar mísseis nas pessoas. Por isso eu não faço isso em casa, criança. Bem, falamos bastante de Seleção, né? Mas lembrando aqui de tudo isso daí... A gente teve uma grande ajuda, né, do pessoal do Higashi no Eden. Que são os colegas de universidade da Saki, né? Sim, a menina tapada que a gente falou lá no começo e que a gente esqueceu depois. Na verdade, eles eram meio que um clube da universidade, né? E eles eram um bando de Nits. Eles ainda não eram Nits. Eu acho que... Eles meio que são Nits, sim. Eles são considerados Nits. Eles se declaram Nietzsche. Mas o que é um Nietzsche? Explica. O Nietzsche é N-I-N-E-E-T. Ele é uma abreviação... Not Employment or... Not in Education, Employment or Training. Exato. Que assim, não tá nem estudando, nem trabalhando, nem treinando pra nada. É um vagabundo que é sustentado pelos pais, basicamente. Então, é por isso que assim, eles se diziam Nietzsche, mas na época, que assim... Eu não sei se eles usavam esse termo enquanto eles ainda estavam na faculdade, pra se definir. Sim. Isso que eu achava meio... Então okay. Eles não eram exatamente Nits. Mas enfim, eu... Não, não, mas eles se denominavam Nits. Mas o que eles criaram... Sim, você tá explicando que ele não era. O Higashi, o Eden of the East, o sistema que eles criaram, era voltado pros Nits vagabundos e é. É, o que que é o sistema deles? Você tira uma foto, naquela foto vai mostrar todas as informações... Pessoas botam. As pessoas colocam. Que as pessoas colocam. Por exemplo, eu tirei uma foto, eu quero colocar uma informação sobre essa foto. Se alguém tirar uma foto de alguma coisa similar, por exemplo, tirei a foto do parafuso. Ah, e coloquei... Ah, esse é um parafuso Philips coaxial, não sei o que, enferrujado. Se alguém tirar uma foto... Do mesmo parafuso? Do mesmo parafuso, ele vai aparecer essas informações. Exatamente. Lembra um pouco então, se eu tiro uma foto de uma... E, por sua vez, essa pessoa que tirou a segunda foto pode colocar mais informações. Por exemplo, eu encontrei uma pessoa e tiro uma foto dessa pessoa. Eu posso colocar informações sobre essa pessoa. Se outra pessoa tirar foto dessa pessoa, ela vai ver todas as informações. E ela, se ela conhecer mais informações dessa pessoa, ela pode incluir mais informações. Isso é o Higashi no Eden. Agora imagina como esse negócio é foda e ao mesmo tempo tomar uma bagunça. Exato. É, realmente. É, você precisa de um programador gênio pra isso. Aqui tem dois, três. Você tem o Calcinha. Então, e o clube, nossa, os caras eram inteligentes, tanto é que eles conseguiram criar um sistema demais. Muito bom. Assim, era um... Com a ajuda do cara da cueca. Esse cara é muito bom. É cueca ou calcinha? É que pants. É pants. É a tradução pants. da pants é a tradução. Da tradução colocaram cueca. Tanto faz. Dos dois, não dá. Tanto faz, mano. Tanto faz, é. O jeito que ele ganhou esse apelido foi uma provavelmente uma das melhores histórias do anime. O cara vivia na sua casa e ele só tinha um par de calças, que ele deixava secando à noite na janela pra poder usar no dia seguinte pra ir pra faculdade. Um belo dia, uma rajada de vento levou as calças dele embora, que saíram voando felizes e ele não tinha calças mais pra vestir. O que fez ele ficar trancado em casa por 2 anos. Moral da história, crianças. Se vocês quiserem uma desculpa pra ficarem em casa por 2 anos, coloquem as calças no varal e deixem o vento levar elas embora. Todas Rodrigo, as calças. Moral da história é o todas seguinte. Todas as calças. Não reclamem quando a sua tia-avó velha te der roupa. Sim. Outra moral da história. Essa prendedores é a moral. De roupa existem por uma razão. Usem-os. Exato, exato. Gente, que burro. Cara burro, né? Nem pra colocar um prendedor de roupa na calça. Mas o cara viveria bem, porque a forma mais confortável de ficar em casa é de cueca. É, o problema é que ele só podia ficar em casa. E a casa dele era tipo... Eu imagino que ela seja do tamanho do quarto onde fica o meu computador, que não é exatamente muito grande. É casa de japonês, porque japonês casa, mora em casa padrão top. E assim, mas ele se virava, nossa. Porque assim, ele pedia as coisas pela internet e tudo mais, aí ele virou um recluso completo, que não deixava as pessoas entrarem. Mas mesmo assim, o clube do Higashi no Eden conseguiu se aproximar dele e pedir ajuda dele. E ele acabou sendo de uma ajuda muito grande na história. Porque o cara era um mega gênio de programação e conseguiu criar... Ele conseguiu criar demais, um programa demais. Que previa a evolução da sociedade. É uma coisa muito surreal. Ele conseguia criar um programa que previa como a sociedade ia se comportar dali há 2 dias ou 10 anos. Aí foi o que aconteceu o seguinte... O programinha de faculdade deixou de ser de faculdade, meu filho. Aí entra na, empresa, aí entra na né, parte... Cara. Deixamos o programinha de faculdade de canto, vamos fazer uma empresa, vamos fazer um programa pra todos usarem, entendeu? Criar uma startup, vamos né? ficar ricos. É, e lembrar que o investidor anjo é o Akira, do Takisawa, cara. Cara que eu vou investir um dinheiro em vocês. Nesse momento eles deixam, tipo, totalmente de ser Nietzsche, né? Já podiam ser considerados. É, eles têm trabalho agora, né? Nietzsche, agora totalmente. Não, mas aí que tá. De volta e meia, o Pentes fala, tipo, vocês estão muito nesse escritório, vocês têm que ficar mais em casa, porque esse é o... É, vocês estão perdendo o espírito do Nietzsche. Só pra lembrar dos integrantes, tem o Kazumi Hirasawa, que é o líder, né? Isso. É o cara que queria criar o paraíso dos Nits, e tem essa ideia do programa. Você tem a Mikuru Katsuhara, que é a Michon. A garotinha pequenininha, programadora, que fica toda hora brigando lá com o Takizawa. Não é Michon, é Michon. E fica falando com o Pantos também. O Haru Kasuga, aquele cara lá meio careca, meio novo da companhia, e que adora ficar dormindo naquela escrivaninha ali, não sei como, fica lá preso. Tem o Satoshi Usugi, que é o cara que tá afim da... Cara, esse cara me dá dó, cara, me dá dó. Ele é um... Ele loser, é o cara da friendzone foda, velho. Ele é um cara da friendzone ao extremo, cara, porque, tipo, altas vezes ele ajuda, velho. Ajuda. Nossa, dá muita dó desse cara, velho. Nossa, cara, ele é... Olha. Ele apanhou forte da friendzone. Friendzone level máximo pra cara. Ele, velho. E tem a irmã do Hirasawa, que parece um homem. Parece um travesti. Parece um traveco. Né? Ela dirige caminhão, velho. É verdade. Ela tá ali pra ver os documentos legais, né? Não tá mais nada. É, ela é caminhoneira, velho. E por fim, você tem o Pants. O Pants. Concordamos que ele é o melhor, é o mais útil, sei lá. É o cara das informações. O Pants, ele foi atropelado, não foi uma vez? Não, gente, o Pants, ele... É todo pelo número 1. A cena que eu achei que ele foi atropelado, eu achei... Esse Pants vai morrer, mas como assim? Então, assim... E o cara não morre, além de... Eu pensei que ele ia morrer também. Ele é atropelado e não morre. Cara, ele é muito foda. Pensei que ele tinha morrido, pô. Mas olha, eu vejo ideia, porque, tipo... Ele é gordo. É verdade. Gordo. Amaciou. Amaciou tanto o impacto quanto a queda. É por isso que gordo... Aí, ó. Entendeu? O negócio é ser gordo. Você nunca vai morrer atropelado. Bem, então, gente... eu creio que esses personagens que a gente citou aqui são os personagens principais, né? E o que acontece? A história, ela se passa na série até um determinado ponto, que é um ponto bem interessante. Eu acho que tem vários desenrolares na história e combina tudo com os Nits. Aliás, os Nits, as grandes mudanças que são promovidas na história, duas das grandes mudanças foram feitas diretamente pelos Nits. Milhares de Nits que foram, de certa forma, sequestrados e trancados numa sala pra trabalhar. 20 pelados. Mil Nits sumiram. Mas imagina, num lugar muito não, maneiro, imagina. Porque eles tinham sol e computadores. Então pra você, tipo, se você se trancasse você pelado num lugar, mas tivesse sol e computadores, você ia ficar bem. Eles não estavam pelados. Estavam pelados. Estavam. Não. Eles estavam pelados. Eles não tinham marca. Estavam no navio, eles né? Eles não tinham uma marca de coisa, não. Não. Não. Eles estavam só com o borrão, o riscado da censura. Da censura. Caraca, velho. Que festa louca, hein? Deve ter sido divertido. Mas eles salvaram o Japão, teoricamente. Das duas vezes. Eles salvaram o Japão. Então, vamos lá. O final da série acontece várias coisas. E eu acho que o ponto crucial que é o... culmina no final, é o Takizawa descobrir o segundo ataque de míssil. Ele entende que vai ter um segundo ataque de míssil. E ele faz... os dois ataques ele desarma do mesmo jeito, né? Tanto da segunda descuidada, quanto o que acontece no final do anime. Na verdade, não. O primeiro ataque caiu no Japão. O que aconteceu foi que ele conseguiu evacuar toda a região, tá, né? Pra que ninguém sofresse danos. Isso. Só que aí o que acontece, a gente descobre mais à frente, né, que tinha esses 20 mil nits, ou não sei se o número exato, que ajudaram a mobilizar e esvaziar, né, toda essa região. Uhum. Só que esses nits depois acabaram se vangloriando demais, né, assim, eu ajudo, eu sou um cara que ajudou a esvaziar o Japão. E ele se sentiu traído, né, isso. Uhum. E o Takizawa se sentiu traído, porque ele não queria isso, né, ele só queria não salvar era isso, a região. Então o propósito dele é eliminar esses 20 mil nits, né, e não é matando, né, é sumir deles, né? Um pouquinho, afastando do Japão. O que ele fez, ele foi comprar um shopping. Cara, comprar um shopping. Tá fácil. Inteiro, tudo. Tá facinho, tranquilo. E aí ele trancou os caras lá embaixo, depois botaram um navio, enfiou eles dentro do navio e zarpou lá pra Índia. Não lembro pra onde foi, cara. É. E pronto, 20 mil nits desaparecidos. Pelado. Caramba. Pelado. Aí esse navio volta. Ele volta. Só que aí a gente descobre que vai ter o segundo ataque. Exato. Em vez de 10 mísseis, serão 60 mísseis agora. Mas assim, quando eu disse que era igual, do mesmo jeito que ele fez, assim, mobilizando os Nits, que assim, que tinham um conhecimento que ia poder ajudar ele a, ou, num dos casos, evacuar a cidade, no outro, contra atacar os mísseis. É, ele pediu ideias, né? Como a gente pode acabar com 60 mísseis, né? Aí todo mundo manda essas mensagens. É isso. Ele pegou todas as ideias. Detalhe que ele fez isso com a ajuda do sistema, do Higashi no Eden, que foi o mesmo sistema do qual acharam ele depois. Que assim. É, o juiz e o Higashi no Eden combinaram. Porque ele não ia ler tudo. Ele falou. Eu lembro da hora até hoje. Ele falou assim: ô juiz, das ideias, me digam as 5 mais viáveis. Aí ele pega e. Escolhe uma delas. E aí tem a cena do Earth. Nossa, aquela cena. Sim. É uma cena de inspiração, viu? Você. Ô, preciso de uma camisa daquela. Será que a gente consegue achar uma camisa daquelas? Eu... Não, mas dá pra fazer em vetor. Facinho. Nossa, super vou fazer uma dessas agora. Mas o contra-ataque é legal, cara. Um míssil contra outro míssil, né? Assim, a cena é muito bonita, sabe? Você vê... É, ele comandando lançar mísseis anti-ataque. E assim, o jeito visualmente a cena ficou muito foda. Ele, acho que ele tava em cima de um carro, em cima de alguma coisa que eu não lembro. Assim, como se ele estivesse atirando os próprios mísseis dos dedos e... É um carrossel, eu acho, né? Eu acho que uma coisa que interessa é todo esse jogo, né, de gato e rato, política, intriga. Exato. E como ele usa muito bem as seleções, né, principalmente o 9 e o 1, né. Mas assim, ao mesmo tempo, você não sente aquele quê de filha da putagem que tem protagonistas de outros animes que tem uma, que tem posturas parecidas, assim, grandes poderes tem nas poder. Mãos e com a missão de mudar o mundo. Eu sei que eu tinha comparado a princípio com Code Geass de piada, mas vamos pegar esse como exemplo. Ele tinha um grande poder na sociedade onde ele tava, que vamos considerar sociedade ocidental, o poder é o dinheiro, mas ele não, ele era, pelo menos eu não sentia um nível de manipulação direta das pessoas tão grande do Takizawa. Eu não sei se ele era carismático demais pra esconder eventuais falhas de caráter, ou se ele realmente era um pouco mais honesto com as próprias motivações, entendeu? Eu acho que ele manipulava o sistema, mas não manipulava as pessoas diretamente. O que eu achei diferente de outros animes que abordam temáticas parecidas, eu achei muito legal. É, o legal é a manipulação não só por causa do dinheiro, mas por causa da ferramenta, o juiz, né? Que pode tudo. Ela fez o primeiro-ministro falar tio. Pô, ao vivo. Como assim, eu acho que uma das coisas mais legais que ele fez com a juiz foi pedir pra ligar pra todas as pessoas com os celulares que tivessem o Higashi no Eden instalado e passar, acho que dar um centavo pra cada uma delas, ou um ien, não lembro quanto que era, e fazer, e colocar em rede nacional um recado dele. E no final das contas ele fez o que? O jogo, ele venceu o jogo falando pras pessoas mudarem, começarem a usarem aquilo que ele tava doando pra elas pra começarem a mudar o Japão, entendeu? Foi uma coisa muito, uau, muito legal o jeito que ele escolheu pra ganhar aquele jogo. E assim, você pensa, é como se você chegasse e ligasse pra todo mundo no Brasil, não vamos colocar, todo mundo que tem WhatsApp, de uma vez só, é muita gente. É uma coisa muito massiva. E ele fez isso, só que não forçando as pessoas, mas inspirando as ações delas. Como o Arking, como a cena do final do anime que se desencadeia nos filmes depois de ele destruindo os mísseis, como se ele estivesse atirando nos mísseis. E depois com esse recado que ele passa no final. É muito legal. Mas eu gosto da mecânica, né, do jogo. Que é muito complexo e é muito bem feito, muito bem estruturado, cara. Você tem seu dinheiro, você consegue ver o que os outros vão fazer, por isso você consegue fazer medidas de contra-ataque pra poder aniquilar o plano dele, cara. Você saber quem é o outro cara, investigar ele. E você não tem nenhuma pessoa pra supervisionar suas escolhas. Você tá ali pra escolher o que você quiser. Cara, por isso que eu falo, um jogo de gato e rato, cara. Você tá perseguindo o outro e você tenta aniquilar os planos dele. E o outro tá fazendo a mesma coisa. Exatamente. Então, isso é por isso que a pessoa que sobreviver num jogo desse tem que ser inteligente. Bem, a série, uma coisa que, assim, eu, pra mim, foi um boom pra mim, é o seguinte, eu assisti a série e, tipo, eu aceitei até. Eu assisti o final da série terminando com a pose do Arking e tal, aquilo lá. Só que eles não terminam o jogo. Pra mim, era mais um anime bom, de temporada bom, que termina, tipo, aberto. Terminando aberto, sabe? Aí eu falei, beleza, é um bom anime. Só que aí quando me falaram, Mugi, é que Gashi no Eden tem filme que termina. Eu, quê? Caros ouvintes, isso foi há mais ou menos 3 semanas atrás. Três semanas atrás. Eu não sabia, não fazia ideia. Olha, e eu já achava Higashi no Eden um ótimo anime, um bom, assim, um anime muito bom, mas esses finais não, é, só tem um final, né? O final de Higashi no Eden, com os dois filmes que completam a série, deixa ele muito melhor. Deus Pai Eterno, que isso. Então se você era como eu, não sabia, chegou até aqui, não sabia que tinha filme. Se chegou até aqui já tá errado. É, porque tá errado, você devia ter parado, tá tomando spoiler. Porque você tá dando spoiler. Mas mesmo assim, tem gente que toma spoiler e não liga. Então, cara, veja a série e veja os filmes. Porque os filmes são o desenrolar da série. A série, ela vai até metade da história, digamos assim. A outra metade são os filmes. Só pra lembrar que a série termina com o último pedido do Takizawa, né? Perder pro juiz, a memória. Pedindo... eu quero ser o rei do Japão. Porque é o único jeito, né? Pra não. Ser elite. Eu quero então, ser o rei do Japão. Que, não. Termina, o que ele acontece? Pede. Ele quer ser o rei do Japão. Perder isso. A memória, Jim, foi em consequência desse pedido. Não. Não. Foi um... pra perder a memória de novo, tanto que ele deixou de propósito o celular na blusa da menina. Ah, é, pode... Realmente. Isso a gente não vê no anime, a gente descobre isso no começo no do filme. No começo do isso. filme, tá certo. Aliás, é uma coisa que a gente tem que falar, mas pode ter zoado um pouco a Saki e tudo mais, ela é meio tonta, mas primeiro de tudo, ela é fruto de um sistema que moldou ela pra ser assim, do mesmo jeito que os amigos dela. Até um sistema que é criticado no anime, que é mostrado muito forte no anime. Segundo, que mesmo com as limitações dela, ela chuta o balde e vai atrás do... Ela é esforçada. E vai atrás do Takizawa, coloca todo o esforço dela à disposição do plano dele. Ela pode ser assim, ela pode ser ingênua, isso é fato, mas ela não é uma personagem fraca de nenhuma forma. Não é uma personagem fraca. E eu acho que ela... É o que mostra a reação normal de uma pessoa que cresceu naquele sisteminha. Formado assim, você vai crescer, você vai pra escola, você vai pra faculdade, vai conseguir um emprego e vai. Assim, você vai se adaptar ao sistema e ser uma parte orgulhosa dele. Ela reagiu tão bem quanto uma pessoa com esse perfil que cresceu dentro desse sistema a vida toda, reagiria. Entendeu? Tanto é que ela procura ele e tudo mais, entendeu? Ela teve chances de ir embora, de sair, porque era um jogo perigoso que ele tava, e ela teve chances de se afastar e não quis, entendeu? É por isso que eu gostei muito dela. Não é tão... Não tem o carisma do Takizawa, claro, não é uma personagem tão legal quanto ele, mas ela é uma personagem muito interessante que vale a pena te falar um pouquinho dela, sim. Uhum. Eu acho que você já falou. É, então, foi isso que eu acabei falando demais, sorry. Tudo bem. Não, tá ótimo. Mas só pra falar que o plot básico dos dois filmes é mostrando como esse pedido do Takizawa querendo ser o rei do Japão faz com que a juíza, ela crie um mecanismo, né, pra que isso possa ser possível, de certa forma. Que é fazer ele se tornar o filho ilegítimo do primeiro ministro que sofreu um colapso. E aí a gente vê todas essas movimentações, né, dos outros tentando acabar com isso. Uma coisa que eu acho que foi legal nos filmes foi mostrar como que funciona os juízes. Como que... Aonde que estão os juízes? Como que são eles? O que são eles? E uma coisa eles, mega importante. Não é o mesmo juiz pra todo mundo. Exato. Por isso a gente tá falando no plural, né? Que são juízes, não um juiz só. É, porque até aquele momento você não sabe, pô. Até aquele momento... Você não sabe, realmente. Assim, caraca, você pensa... Essa mina não dorme nunca. Porque, tipo... É a mesma voz, né? Pra todos. No filme, eu comecei a sacar, mesmo antes de aparecer os caminhões... Vamos lá, só pra falar. No filme, os juízes são máquinas. São máquinas, gigantes, que são transportadas por caminhões. Mas no filme... Isso não era pro pedido de um outro cara que tinha achado. O juiz falou assim, não, eu quero que os juízes... Agora em diante fiquem nos caminhões. Sim, porque assim, o Seleção, ele ia até a base onde estavam os juízes. Só que o outro Seleção já tinha feito um pedido. Movimente os juízes, tirem ele daí. Exato. E por isso eles ficam em caminhões e ficam andando pela estrada toda no Japão. Pra sempre. É. Mas aí, no começo do filme, eu já tinha me tocado que eram juízes diferentes, Jin, com a conversa que alguns... Que os juízes tinham com eles. Porque... Cara, os juízes realmente torcem pra quem ele tá falando, entendeu? Sabe que ou então eles não ou torcem ou realmente discordam, entendeu? Quando você vê o número 6, você vê que a juíza tá pouco se lixando com o número 6. Tá puta com ele, cara. É. Sabe o que isso quer dizer, Mugi? Que foi possível criar a inteligência artificial perfeita. Realmente. Porque, eu queria entender qual era do número 6, cara. O número 6 é que ele queria pegar o dinheiro e fazer filme... Fodas. Não, o 6 ele queria matar espetacularmente de forma cinematográfica então, o 9. Então, eu acho que era isso mesmo que ele queria. É isso. Ele é um fanático por cinema e ele queria matar ele de forma cinematográfica, o 9. Gente, é sério, nenhum deles era ele normal, queria... pensando bem. Nenhum deles. Todos eles eram loucos. Ah, eu acho o 9 até que normalzinho, apesar de... Não. Eu acho que o mais normal ali é a velhinha. É o cachorro com asas. Fechou. Olha, fechou. É foda. O mais normal de todos. E é foda demais. Fechou. Bem, o primeiro filme, então você te dá o plot da Saki indo atrás do Takizawa. Do Takizawa. Uhum. De novo, pra variar. Caralho. É, porque a gente descobre que ele deu o celular pra ela e ele sumiu. Logo, vamos atrás dele. Logo, eu gostaria de entender porque como ele foi para onde estava, mas bem. Não, ele deixou pra ela. O celular, não, você tá falando? Ele tava no Japão. Ah, ele? Sem celular, sem memória, e apareceu nos Estados Unidos. Eu creio que foi efeito do... What? Oh my God! Do pedido de ser rei. Pode ser, é possível. Pedido de ser rei dele ainda tava ativado, então... Eu acho que foi tudo consequência do juiz, né? É, pedido do juiz. E aí, tipo, tudo culminou em, eles, ele mudar de nome, né? De novo. E ficar como sendo o filho bastardo do... Primeiro-ministro. Do primeiro-ministro. Que tinha sofrido um colapso. Que tudo, no, a gente pensa assim, pô... Aí a gente começa a pensar, criaram uma identidade. O juiz criou uma identidade falsa pra ele. É, tudo em consequência do pedido dele, ele queria ser o rei do Japão. Mas você vê que ele não só criou uma identidade falsa, assim, simplesmente. É, você vê que tudo na internet que era de Takizawa Akira começa a virar Inuma Akira, que era o nome atual dele, né? Então tudo começa a virar a mudar o nome dele. Sim, por causa do primeiro-ministro, Inuma. Isso. E é isso. Aí elas se juntam de novo. Porque ela acaba achando ele de novo. E pra variar, tem uma arma. Sempre tem uma arma. É. Eu não lembro da parte da arma. Mas. Ela tá com uma arma, não é? Ela tá com uma arma. É porque o número 6 ele implanta uma mala com. Ele troca a bagagem dela, na verdade. Que o número 6 tá perseguindo, né? Tá seguindo ela. Sim. No primeiro filme a gente vê, então, essa perseguição que o número 6 faz ao 9, querendo matá-lo, né? Exato. E ela não vai... Ele não quer que ela ajude, né? A Saki. Por isso ele fez o pedido, né? De que ela tenha armas e seja presa por isso. Só que ela consegue fugir antes disso. Na verdade, pelo que eu entendi, Seiji, ele trocou a bagagem da Saki, mas a Saki... Ele tava usando ela pra chegar no Takizawa. Ah, tá. É. Não, exatamente. Ele queria que ela fosse presa pra ele aparecer. É, teve uma hora que ele pega e cadê. É, quando o seu herói vai vir te salvar, ele fala. Exato. Exatamente. Eu sei que culmina em eles conseguirem se safar do número 6. Aí é o que acontece. Vem o número 1, filho da puta. Filho da puta. De novo, refriso. Filho da puta. Ele falou assim, filho da puta, se vocês não entenderam ainda, o cara é um filho da puta. Com a ideia bizarra, vou tacar míssil nos juízes. Então ele pega, descobre a localização dos caminhões. Menos do e começa a tacar míssil. Só pra deixar claro. É, aí ele taca míssil e ele tá focando no do número 9. Só que junto, nesse momento, eles estão com a número 11, que foi resgatar eles do número 6. Porque a número 11 foi com a cara dele na série, que a gente falou. É. Apesar exatamente, dela ser uma feminista número... louca, barriga. Ele fez uma promessa então, pra ela. Qual que foi a promessa que ele fez pra ela? Eu não lembro. Não lembro. Aí, ó, o efeito do efeito do celular. O celular. Tão, tão. Enfim. É, aí... a número 11 faz um pedido de movimentação dos caminhões. Dos caminhões. Do caminhão dela. É. E fica no lugar que era o caminhão do número 9. Ele tava em comboio e em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genius. Nossa. Aí... Uai. Aí... alguns juízes são eliminados. Que seria o número 2 e o 11. A número 11. O 10 também tinha sido eliminado, mas ele não foi por causa do caminhão. É que ele quebrou o celular dele de propósito. Pra não ser achado que ele tava acabando. Idiota. Enfim, idiota. Não, e pra contra-atacar o 1, né? Que ele não gostava do 1. Não, ele não gostava agora, né? Também. E outra coisa no Japão, a gente vê que o Higashinori, ele tá sendo vítima, né? De investigação. Isso! Aliás, a empresa Higashinori, ela cresceu, né? Cresceu de uma forma astronômica. É por causa da ferramenta dela que salvou o Japão, né? De comunicação. Isso. Então, o Higashinori ficou muito grande... Arking ficou... Maior ainda. Não, o Arking, né? A situação daquele cara famoso, né? Ficou famoso como Arking. Ficou muito, tipo, mainstream para as virou pessoas. Meme. Camisas de Arking. Virou meme. Bom. Entendeu? Uhum. E agora ele estava voltando para o Japão. Isso. E isso termina o primeiro filme. É, o governo investigando o Higashi no Eden... E o plano do Un, né, de acabar com o juiz, né? Só sobrar o ele. Porque daí fica fácil. E desmerecer depois o Akira, né, quando ele voltar pro Japão. Sinceramente, eu não... Por mais que eu tenha gostado da série, eu achei o segundo filme não atendeu tão bem as minhas expectativas quanto o primeiro. Que? Não sei. Eu não tô dizendo que eu não gostei, eu gostei muito dele. Hoje o mas sabe quando você... Eu assisti hoje o primeiro e o segundo filme. O que me ferrou assim um pouquinho no final. Foi o final do segundo que eu achei meio. Ele vai embora e tipo. Meh. Não, ele vai embora e não volta. Ele falou que ia voltar, ele não voltou. Entendeu? Assim, eu acho. Esse foi um dos motivos. A série e o primeiro filme foram mais. Não sei, mais intensos do que o segundo, entendeu? Não tô dizendo que o segundo não foi bom. Ele foi muito bom. Mas sabe quando você sente que falta aquela coisinha a mais? Eu não sei se. Não, na verdade, dá a se entender uma coisa. Se vocês pegarem o segundo filme, vejam a última cena. A última cena não é a última cena, realmente a última imagem que aparece é o celular e todos ativados, todas as numerações. Então, segundo jogo. Ou seja, um segundo jogo. You are play a game? Né? Mas uma coisa que eu gostei no primeiro filme é que quando a gente via a série, a gente via que o Akira, o Takizawa, ele dependia bastante do celular. Nesse filme ele não depende muito, não. Ele consegue fazer as coisas dele sem precisar do celular. É, porque já tá tudo armado, né, velho? É, já tá tudo armado. Mesmo assim, as tramas que fazem em cima dele, ele consegue desviar. Até porque ele não tem dinheiro pra fazer. Até porque ele... Ele não tem juízo nem o celular, né, pra isso. Não, até porque muitas coisas ele quis fazer sem o celular, pros outros não saberem o que ele estava fazendo. Que nem no segundo filme, por exemplo, tem o ato dele roubar o próprio juiz. E ele rouba fisicamente, ele vai até lá e rouba. Ele poderia ter mandado roubar, mas não. Ele não queria que os outros descobrissem que ele estava querendo pegar e deixar o juiz dele seguro. É, então, ele roubou o juiz dele pra salvar ele, né? Isso, pra salvar ele. Que é uma coisa muito foda, porque ele foi contra o sistema. Ele foi contra o sistema. Ele achou um método de burlar o juiz, que foi o quê? Não usar o juiz. Fazer as coisas que ele queria por ele mesmo. Exato. Isso. Mas aí a gente vê o primeiro filme acabando, né? Com ele saindo dos Estados Unidos, voltando pro Japão. Ele é Saki. Pro Japão. Então, aí ele teve que fazer altas coisas. Mas agora, a trama do segundo filme, Paradise Lost, é tentar explicar a relação dele, se ele é mesmo filho ou não, né? Do primeiro-ministro, que tinha morrido já. Isso, vê as coisas do passado dele, da mãe dele, né? E a gente descobre que, sim, ele é filho do primeiro-ministro. Cara, que bizarro. Mesmo. Ele é filho mesmo, sério. No primeiro filme, tudo indicava que era uma identidade falsa, né? Que o juiz implantou, cara, mas coincidentemente ele é filho do primeiro juiz. Eu acho que ele fez algo que mudou tudo. Mudou o DNA. Mudou a estrutura do DNA dele, né? Nossa, tudo isso. Olha, então, né? Por mais que seja anime, por mais que seja. Ele é filho. Ele é filho. Não, ele não é. Ele é. Ele é o filho, ele é filho legítimo do. Então o teste de DNA era falso? Não, ele é verdadeiro. No teste de DNA, deu que ele era filho. O primeiro-ministro teve um caso. Não, teve que ele era filho. Pô, eu acabei teve de assistir. Caralho, eu acabei de ver essa porra. Né? Deu negativo, não era filho. Não, era filho, era positivo. Pera. Ele até fala, nossa, minha mãe era... ela realmente era não sei o quê. Minha mãe era foto bem... da mãe dele com o primeiro-ministro, cara. Ele era ela filho grávida. Mesmo. E ele no balancinho lá, no carrossel. Pode ver. Mas mesmo ele sendo filho ou não sendo filho, ele não... Você vê que isso só aparece no final porque ele não se vale desse fato. Não, ele faz tudo por conta própria, cara. Por conta própria, por conta própria, sem depender da... Cara, agora eu tô confuso. Eu não sei se ele é filho ou não. Aí que tá o fato. Não importa se ele é filho. Do primeiro-ministro ou não é. Ele fez tudo que fez pelas próprias ideias. E aí? Agora importa, porque agora eu quero saber a minha opinião. É legal que duas pessoas acabaram de ver o filme e cada uma das duas conta uma coisa diferente. Eu não me lembro, porque eu não assisti esse filme já faz um certo tempo, eu não me lembro quem se ele era filho do primeiro-ministro ou não. Não, uma coisa que a gente precisa falar nesse segundo filme... É que o Mr. Outside, né? Ele é um senhorzinho que dirige táxi. É. É bom falar que o Mr. Outside, ele escolheu todo mundo das seleções das pessoas que ele conheceu dentro do táxi. Aleatoriamente, cara. Ele não foi tão aleatório assim, porque ele conversou com as porque, pessoas, porque, né, uma conversa, né? De 5 minutos dá pra todos você saber todo o potencial de uma pessoa, né? Todos têm um ponto de convergência, que é o táxi. Mas eu achei interessante, assim, que ele, justamente, a mastermind por trás de tudo, ser justamente uma pessoa super invisível, sabe? Quem ia esperar que, pô, é o cara do táxi. A pessoa com quem eu conversei... No táxi, enquanto ia de ponto A pra ponto B, me deu 10 bilhões de ienes. Caraca, será que ser taxista no Japão é tão produtivo assim? Caraca, velho. Vou comprar um táxi e vou pro Japão. Agora. Mas eu acho que o segundo filme ele terminou de uma forma bem legal. Só que terminou assim meio furado, porque o Takizawa falou que ia voltar, não voltou, furão, entendeu? Mas o número 1, seleção 1, ele teve o final que merecia. Não sei se ele morreu ou não morreu, mas ele teve o final que merecia. Não importa. Não sabemos. É isso aí, é isso aí. O 10 também teve seu fim merecido. E o 2 também. O 2 também teve o final merecido. Mas é legal falar do como a gente tinha falado antes, né? De como ele ganhou o jogo, o 9, né? Falando com todos os celulares e depositando um ien, né? Um ien pra cada um, e ele declarando pra todo mundo o que deve ser feito, o que fazer, né? E ele se mostrando com uma figura central, né? Assim, se ele é o vilão, se não é, né? Mas é, o Takizawa, ele foi um grande líder. Porque, assim, se ele não conseguisse inspirar minimamente as pessoas, ele não teria feito 10% do que fez. Sim, em vez do rei do Japão, ele se tornou o Air King e ganhou toda a atenção. E se ele é um grande vilão ou um grande herói, né, pra toda a nação, mas ele considerou toda a ação pra si, né? E aí mostrando por meio do medo ou da motivação, todo mundo agir também. Aliás, a parada do Air King mostra do final do anime pro começo do primeiro filme que ele se tornou um símbolo com toda aquela performance que ele teve, entendeu? Foi uma coisa que ele fez a coisa toda teatralizada pra se colocar como o herói, o que também foi interessante. Isso me lembra, não sei porque, eu vou falar agora do Code Geass também, né, que o Lelouch, ele centralizou pra assim, eu sou o grande vilão do mundo e pronto. Acabou o vilão do mundo e pronto, vamos voltar então, ao progresso, assim, né? Querendo ou não, a gente compara os dois, porque, como eu disse, tratam-se de pessoas carismáticas e inteligentes o suficiente que só precisam de uma oportunidade, essa oportunidade é dada, e eles se colocam numa posição que é o mesmo, que eles podem ser heróis e vilões, e alternam de um papel pro outro da forma que os planos deles determinam, entendeu? Só que o final do... Exato. Do Takizawa foi bem menos trágico, e ele foi bem menos filho da puta que o Lelouch, vamos concordar. Então, pessoal, vamos às considerações finais de Higashi no Eden. Porque eu acho que é um ótimo anime. Eu não sabia que tinha filmes até então. Minha cabeça explodiu. Porque eu já achava que era um ótimo anime antes de ter os filmes. Só que sempre ficava naquela. Terminou em aberto. Porque é uma coisa que eu aprendi a aceitar em anime. O anime terminar em aberto. Eu aprendi a aceitar porque muitos acontecem isso. Então, beleza. Só que é bem melhor quando ele não termina em aberto. Quando você tem um final real, né? Então, quando você pega e vê esse final real, você se empolga demais. Fora as reviravoltas, os plot twists e o que tem no anime em si, pra mim, esses filmes que dão um final foi o que fez o gostinho de anime foda dele. Com certeza. Bom, o que eu tenho que falar é que Higashi no Eden é muito bom, é muito bom. É um anime que tem aquilo, né? É um josei, então quem vai pela característica do anime, ele já muita gente filtra. Eu acho isso muito errado, assim, da parte das pessoas. Eles deviam buscar mais do que classificação, com né? Certeza. Pra ir assistir um anime, ou pra ver qualquer obra que seja ela. Perdeu o preconceito. Perdeu um preconceito. E vale muito a pena. Pra quem quiser, eu recomendo. Recomendadíssimo, e assistam aí, Higashi no Eden. Higashi no Eden, recomendado não só pelo Panda, mas por todo o Projeto X, tem o selinho Projeto X aprovado. Oh, yeah. O que me chamou a atenção em Higashi no Eden é que, por ser um anime curto, ele soube usar muito bem o espaço que teve dos episódios do filme. Tem personagens muito bacanas, a gente falou bastante do Takizawa, porque o cara é um filho da puta muito carismático, a gente tem que concordar. Falamos do Pantos, que é outro também, mas é um anime que surpreende a cada episódio. Ele tem reviravoltas muito rápidas, e são reviravoltas que fazem sentido, não é tipo plot twist só pelo plot twist, entendeu? É uma história muito bem contada, uma arte muito bonita, visualmente é um anime muito bonito, é uma excelente trilha sonora instrumental, uma excelente trilha sonora de abertura e encerramento. Assim, tecnicamente ele chama muita atenção porque ele é muito bem feito, e o enredo dele é demais. É recomendado, tem a vantagem de ser curto, se você tem pouco tempo pra ver, cara, em um final de semana você assiste facilmente, e vai ser aquela história que vai deixar você com aquela pulguinha atrás da orelha pensando, sabe? Vai fazer você pensar um pouco em algumas coisinhas, em algumas questões que o anime aborda, não necessariamente abertamente, mas vão fazer você pensar em uma coisa ou duas. Eu recomendo demais também, assim como os meninos, e assista, tire suas próprias conclusões e divirta-se, porque também é divertido demais. Tem cenas engraçadas, tem cenas bonitas. Meu ladinho de gostar de ver casaizinhos acha a Saki e o Takizawa a coisa mais fofa do mundo, mas aí já sou só eu. E é isso, é divertido, é um bom anime, uma história bem contada, muito recomendado. Uf. queria falar bem do Higashi no Eden, cara, porque é uma história muito bem feita. Ele é bem psicológico, tem mistério, muita coisa de perseguição também. Essa parte de estratégia que eles apresentam, sabe? Tipo uma partida de xadrez, você faz uma, você toma uma atitude, os outros estão vendo o que você tá fazendo, então você vai ter que tomar uma atitude contrária pra poder se safar, ou pra impedir o objetivo dele, cara. E é legal, né? Toda essa inteligência, cara, e esse mecanismo, né? Do jogo, né? Que eles estão participando, né? Sobre o juiz, o funcionamento dele, o objetivo, qual é o melhor jeito de atingir essa meta, né? De salvar o Japão. Afinal, o que é salvar o Japão? Japão, né? Salvar as pessoas, salvar essa sociedade que tá decaindo, como cada um tem uma visão, né, de como é o melhor jeito de se salvar, isso aqui. Você vê o um que ele tem e que ele salvar por meio da... motivar economicamente o povo. O 9 já quer tentar salvar mais a de... deixar assim, acabar com essa parte dos niches e continuar movendo, sabe? Tentando, participando, dar uma esperança pra galera. E depois ele já vê na frente como ele se mostra como uma espécie de vilão e herói. As pessoas focam nele e depois querem se motivar ele. Sem a presença, se ele for eliminado sem a presença dele, as pessoas podem avançar ainda mais. Então você vê como esse cara se sacrifica. E eu acho legal, né? Você não sabia nada dele, você não sabe como ele pensa, mas é uma coisa legal, né? Você vê como ele é tão importante nessa história, né? Todos se mexem ao redor deles. Todo mundo identifica como esse cara é o potencial ganhador. Até porque você não sabe, você não consegue prever as atitudes dele. Então, ele é o mais possível de todos. E você vê todos os movimentos, né? O pessoal do Higashi no Eden desconfiando dele, depois apoiando as atitudes dele, sacrificando também o próprio Higashi no Eden, que eles levaram anos pra construir, e agora eles tiveram que sacrificar, né? Pra salvar ele, toda a galera. E é isso. Cara, Higashi no Eden é uma série muito boa de se ver e você se abraça, né, com toda essa história de mistério realmente, e eu curti pra caramba. Higashi no Eden foi uma série que me pegou de surpresa, porque eu não esperava nada, mas também não esperava coisa ruim, não sei explicar, eu estava neutro. Era um anime que você não tinha expectativas. É, não tinha expectativa nenhuma, e me pegou de surpresa, ou como alguns dizem, pegou de calças curtas, em homenagem a um personagem lá. E, cara, muito bom. Muito bom mesmo, o diretor simplesmente fez uma obra fantástica, soube usar o orçamento na parte que precisava de mais animação e nas partes que precisavam de menos animação e assim em diante. E eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês, que vocês vão ouvir o cast de novo porque vocês vão esquecer de tudo, tá bom? Boa. Então é isso, pessoal, e que agora vocês esqueçam pra sempre desse cast. Tchau. Falou. Beijos. Não please, eu please. No place of sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Oh, yeah. Eu, Seiji, quem tá aqui comigo hoje? Panda. Panda com sono, né, Panda? Eu tô cansadão, tô cansadão. Ah, normal. Deu trabalho essa edição, mas espero que tenha ficado bom, pelo menos. Ah, sim. Bom, mas antes de começar o nosso Caixa de Entrada, os recadinhos básicos, né, pra quem baixa o nosso podcast por iTunes, outros agregadores de podcast, né, pra encontrar o nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. A gente também tem o nosso Facebook, né, facebook.com/projetoxpodcast. Sim, o nosso Twitter, @projetoxpodcast. E pra quem quer mandar e-mail pra gente, é fácil, é só mandar pra contato@projetoxpodcast.com.br. Isso! E agora falar dos nossos parceiros, temos a Anypari. Hey! O DollarsCast. Listen! O LegCast. Hey! Otacrazy. Listen! Miniclouds. Hey! Level 1 Podcast. Listen! O Otakologia Cast. Hey! O Coffee Unlocked. Listen! A Clamp Project. Hey! O Coletivo Cult. Listen! E o Cast Wars. Shut up, bitch! Aê! Bom, aí um recadinho básico. O Mu e o Cabeça, eles são muito viciados em Awesome Nauts. E agora eles participaram de um vídeo também, né? Do Incrível Nautas número 19. Primeira versão do Random Nauts. E eles, como sempre, jogando Awesome Nauts, sem parar. E o Mug fez o time dele perder. Ah, porque eu não estou surpreso. E agora vamos aos e-mails. Oi, é, essa semana a gente teve alguns feedbacks legais aí. Sim, feedback do podcast do Reino do Amanhã, né, o Projeto X52. Ué, eu queria ter participado desse, mas não deu. Que pena. E um pouco também sobre o aniversário, né, do site. É isso aí. Então o primeiro e-mail que temos aqui é do Gabriel Rocha, ou Rockman. Faz sentido. Você sabia, você sabia que se traduzisse meu sobrenome seria Da Rocha ou alguma coisa assim? Iva Moto, é, pode ser, Iva, né? Iva é Rocha, então... Quem sabe são os parentes, Gabriel. Vamos lá, ele fala aqui. E aí, pessoal, gostei muito do podcast sobre filmes e queria dizer... Ó, isso aqui é um feedback sobre o podcast de filmes que nos marcaram, né? Gostei muito do podcast sobre filmes e queria dizer que o filme que me marcou foi A Outra História Americana. É um filme muito interessante que fala sobre gangues nazistas norte-americanos. Recomendo por ser muito bom. Enfim, só passei pra dizer isso mesmo. Não tenho muito a dizer e queria que vocês pensassem sobre o tema a seguir. Cave Story. Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar sobre esse game e é muito interessante. Eu não conheço, cara. Eu também não conheço. Bom, em todo caso, ele tinha passado um link, o cavestory.org. Mas ele falou do filme Outra História Americana com o Edward Norton, cara. Pô, o cara é foda. Pô, é muito bom esse filme, muito bom. Sim, realmente é bom. E o próximo e-mail é do Thales. Prezados do PXP. Sou ouvinte assíduo do PXP, mas é a primeira vez que eu mando um e-mail. Pô, aê, legal. Antes tarde do que nunca, né? É. Ao ouvir um podcast mande. Especial de um ano, me dei conta de como é árduo o trabalho de vocês. Contudo, é nítido que vocês gravam com muito carinho e alegria para os ouvintes. E muito trabalho também, gente. Com certeza, com certeza. Bom, desejo toda a sorte do mundo para todos os integrantes e que o PXP cresça cada dia mais. Sucesso a todos. Vou deixar duas sugestões para vocês. Primeiro, está chegando o lançamento do Pokémon XY, e bem que poderia haver mais um podcast do tema, seria demais. Será? E será, Sente? E segunda sugestão, um cast de Zelda, também seria muito maneiro. No mais, um forte abraço para todos os integrantes. E cara, fala pro Thales, ele lê pensamento, só pode, cara, é sério. Mano, ou tem um espião, né? Aqui, não, né? Sei, viu, porra. É, eu acho que tá tendo gente passando informação pra ele. É, não sei, cara, mas ó, bom, vamos ver, né, o que o futuro aguarda, né? Vamos sabe, ver, vamos ver. O próximo e-mail aqui é do Leandro, Just Leandro. Então, pra começar, parabéns, senhora Nesla. Ó, mandando parabéns pra mãe do Mug aí, que fez aniversário junto com o Projeto X. Valeu por dar a luz para mais um viciado em One Piece. Agora, mais não menos importante, parabéns pro Projeto X por um ano, mesmo eu não acompanhando desde o começo. Gosto desse clima de conversa de bar, acho realmente empolgante e ansioso à espera do próximo. PS, só em defesa da cabeça, sou o único que não confundiu a voz dele com nenhum de vocês. É, cara, você é o único. Você é o único, cara. PS2, Fer, como pediu um cast de livros, se bem que não é um livro, por que não um cast de Utsuro no Hakuto Zero no Maria? É uma light novel muito boa. E ele deixou o link aqui da light novel. É, vamos ver. Eu não conheço essa light novel. Esse nome não é estranho, mas sei lá. Vamos ver, né? Vamos parece ver. Legal. É. Sempre que fala Maria envolvendo anime, eu sempre lembro de Umineko no Nakoro anime. Não, pô, não. Aquela salada de línguas. Me dá medo ainda. Ai, meu Deus do céu. Dá agonia. Dá pesadelos aqui. Enfim, aí ele deixou mais um PS aqui, ó. Troco Daniel Radcliffe por uma batata. Que agora, ouvindo de novo, lembrei da Sasha de Shingeki no Kyojin. É, Shingeki. PS3. De resto, felicidades e que venham vários anos de podcast de Projeto X. Beleza. É isso aí, cara. É o que a gente quer também. Sim. E o próximo e-mail é do Lucas Cachoni. Beleza, pessoal. Aqui é o ítalo brasileiro Lucas Cachoni. Ah, peraí, vamos falar de novo, né? Porque ele pediu pra fazer o sotaque italiano fajuto só na leitura do nome dele, né? Então é o Lucas Cachoni. Beleza, pessoal, aqui é o italo-brasileiro Lucas Caccione. Estava meio ausente por estar assistindo a série da BBC Sherlock. Alguém assiste? Pô, eu assisto, cara. Eu acompanho. O Sage, a Fer também tá acompanhando. Eu não, eu sou um vagabundo. Eu tô esperando a terceira temporada começar. Apesar de ser curtinho, eu não tô acompanhando porque eu sou um vagabundo. Ah, mas são duas temporadas, cada temporada tem 3 episódios de 1h30. É gostoso de assistir assim, sabe? É legal. Eu tenho que parar um tempo pra assistir, eu não tô conseguindo nem acompanhar mais Breaking Bad. Ah, sim, tempo é necessário. É. Bom, e continuando. Pena que só o Tenshi conhece Doctor Who. Vocês deviam assistir, a série é ótima. Pedi tempo pra começar a assistir o Doctor Who. É, então, o problema do Doctor Who é começar ele, porque, putz, cara... Você tem que começar desde antigamente. É, então, é um pouco antigo o Doctor Who, tem muitos episódios, se eu não me engano. Sim, sim, ele tem muitas temporadas, né? Exato. Depois a galera me afirma, por onde eu tenho que começar a assistir Doctor Who? Exato. Avisa aí, eu galera. Também gostaria dessa dica, por onde eu começo a assistir Doctor Who, velho. Eu vi já, tipo, episódios aleatórios, eu queria poder acompanhar e entender a história. Sim. Bom, mas continuando o e-mail dele, passando rapidinho para dar um breve feedback sobre os últimos casts. 51. A lista de filmes do pessoal não é tão diferente assim da minha, mas tem um filme que sempre que passa eu vejo. Eu não consigo explicar direito o motivo de gostar tanto deste filme, mas tem algo nele que me chama a atenção profundamente. O fascínio é tão grande que sei algumas das falas, que é o Lost in Translation, que em português é o Encontros e Desencontros. Eu não sei se já viu falar desse aí, ô Panda, cara, ele é legalzinho. Eu não lembro, eu não tô lembrado dele. Bom, a sinopse que ele passou. O filme é estrelado pelo Bill Murray, que faz um ator estagnado na carreira, e pela linda, delícia, cheirosa. Porra, Scarlett Johansson. Ele colocou aqui cheirosa entre parênteses, imagina. Palavras do cachorro que ele tá falando. Bom, a Scarlett Johansson que faz a esposa de um fotógrafo. E o filme se passa no Japão, onde o personagem do Bill Murray está fazendo alguns comerciais. E aparecendo em programas de variedades, enquanto a personagem da Scarlett está acompanhando o marido, que acaba deixando-a sozinha enquanto vai trabalhar em outra cidade. Ambos se encontram por acidente, pois estão hospedados no mesmo hotel. Sozinhos em países diferentes, eles acabam formando um laço muito bonito de amizade e talvez algo a mais. Terão que assistir para saber. Então, basicamente, ele fala isso mesmo. Fala o Bill Murray, que ele é um ator em fim de carreira, ele vai pro Japão fazer uns comerciais ali. Legal. Cara. Ele tá lá perdido no Japão. Legal. E encontrou outro americano. Sabe um filme que passa direto também, que eu gosto e que tava passando ontem no Sessão da Tarde, ou assim? Um Príncipe em Nova York. Nossa, esse é do Ed Murphy. Muito bom. Esse é legal. Ed Murphy que adora fazer aquelas multipersonagens. Né? Um monte. Mas Encontros de Encontros eu já ouvi falar, mas eu não vi. Eu acho que é da Sofia Coppola a direção dela. Eu não lembro de ter visto. Acho que eu não vi, não. Se não eu lembro dele no Oscar, alguma coisa assim, mas eu não vi. Bom, ele falando também do podcast especial. Parabéns pelo primeiro aniversário. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Pô, agradeço, cara. E podcast 52. A HQ é muito boa, mas uma ótima recomendação de vocês. Pô, valeu, cara. Ah, e relembrando um pedido no cast de aniversário. Fer, você quer pautas de livros? Então segue algumas sugestões, ó. Vamos ver. Ele mandou uma lista aqui. As Crônicas de Gelo e Fogo. Bom, eu não sei. Eu vou falar pela Fer, cara. É válido pra caramba. Só que só ela que leu o livro, né? Exato, ela faria, só que só ela leu todos os livros. Eu acompanho a série, o seriado, né? Mas só ela leu 5 livros. Eu tenho 5 livros aqui, em versão pocket, mas eu preciso começar a ler. Percy Jackson. Se depender do cabeça, esse daí também sai, Percy Jackson. Cabeça é muito fã de Percy Jackson. Ah, sim. Apesar que eles falam que é meio Harry Potter, né? Eu tenho um trio, um negócio assim. É, a Fer fala que ele é muito... Ela fica zoando cabeça, que é muito Harry Potter feelings, mas o cabeça assim, é viciadão em Percy Jackson. E a Dri também gosta. Eu acho que Percy Jackson, de repente, até o pessoal faz aí, quem sabe. Sabe, né? O Espadachim de Carvão. Esse é do Afonso Solano, né? Do Afonso Solano. É. Eu tenho autógrafo dele, mas ainda não li o livro. Puta, preciso começar a ler, velho. Aliás, todo mundo tem autógrafo dele, né? A gente foi lá, né, pra pegar o autógrafo. Eu não tenho, dele. Eu fui trabalhar nesse dia. Ah, é verdade. Foi num sábado. Porra, sacanagem. Que triste. A Cabana. A Cabana, ele é legal. Eu gostei. Ele é espiritual nesse daí, né? É, ele é legalzinho, mas eu não sei se... Acho que não tem muita gente. Se eu não me engano, talvez até eu fui um dos únicos que leu esse livro aqui. Eu não li. Ó, vamos ver. Filhos do Éden. Filhos do Éden, é, quem sabe. Eu preciso terminar de ler o meu. Eu não terminei de ler. Esse é do Eduardo Spohr, né? Do Eduardo Spohr. Ah, tá. E Branca dos Mortos e os 7 Zumbis. Só eu li também. Só você tem, na verdade, né? Eu sou o único que tem, aliás, esse livro. Esse é do Fabio Yabu, né? É. Ah, tá. Jogos Vorazes. Esse eu só vi o filme, né? O primeiro filme. Eu nem o filme vi, eu tenho que ver. Não, eu acho que o Kipa já leu esse livro também, né? Eu só vi o filme é bom, tô esperando o segundo filme, mas não sei, viu? Exato. A Menina que Rouba Livros. Porra, esse a Fer com certeza faria se tivesse mais gente que leu esse livro, mas acho que não tem não tem mais pessoas pra gravar esse podcast. São vários títulos que ele coloca aí que, tipo, É, acho que a gente não tem participante pra gravar. Tirando Percy Jackson e tal. É, bom, ensaio sobre a cegueira, o mundo de Sofia, o menino do pijama listrado, orgulho e preconceito. Eu acho que a gente não vai encontrar staff aqui dentro do Projeto X pra gravar isso. Pra gravar Orgulho e Preconceito, eu acho que também não. Nem Orgulho e Preconceito, nem Orgulho e Preconceito Zumbi, cara. Esses daí... Apesar que um tem nada a ver com o outro, mas tudo bem. É. Mas assim, cara, e algumas outras recomendações também, ó. Pode também expandir para autores como Agatha Christie, vai gravar com certeza isso aí, tem certeza. Esse daí já tá no planejamento. Com certeza ela vai gravar esse daí, porra. É só encontrar mais algumas pessoas e pronto, já é o primeiro a ser gravado, não tem dúvida. Exato. É, Kafka, Franz Kafka, né? Uhum. Não sei, pode ser. Bernard Cornwell. Eu tenho um livro dele aqui, preciso continuar a ler. Eu também tenho na casa da minha mãe, eu parei ele no meio, eu acho que eu tenho Forte. Ah, tá. Stephen King e muitos outros. Stephen King tem um outro que eu gosto. Eu nunca li tantos, nada. Assim, né? Eu nunca li nada disso. Ah, são bons, cara. Tem algumas coisas boas. Ele só não sabe terminar o livro, né? Mas tudo bem. E ele mandou o chute dele aí, né? É, e um chute, Just for the Laws, Super Campeões. Porra, futebol é a alma do negócio. O pessoal caiu nesse negócio do futebol. Caiu na armadilha. Caiu mesmo. Maçã deve ter algum personagem chamado Ringo e Rei Tsubasa Rei. E é isso, até próximo. É, depois você vai entender porque você errou. Você vai entender as dicas. É. Bom, então o próximo e-mail aí que a gente tem é do Rafael Taira. Oi, gente do Projeto X. Gostei muito do cast, essa história é bem profunda, divertida, bem desenhada e única. Realmente bem desenhada, oh. Não tem como, né, cara? O Reino da Manhã, era muito... É Alex Ross, né? Alex Ross é foda. E esse é a única HQ que conheço que o Caçador de Marte é mencionado. Ah, tem muitas outras, hein? Porra. Oh, tem um monte. Tem várias. É, ele é o meu personagem favorito da DC. Caraca, alguém que tem como personagem favorito o Caçador de Marte. Ah, mas ele é foda. Não, eu concordo, mas porra... Eu tenho essa HQ. Comprei a versão encadernada, completa, em uma livraria em 2007, pagando em torno de R$70. Pô, tá, bom, hoje... tá bom, hoje você acha por 110 no Mercado Livre. É, por aí. Aí ele já manda os chutes dele aqui, né? Meus chutes para o Cast 53, essas dicas estão very hard. Foram planejadas para ser hard, né? Foram. A gente vai dificultar quando a gente pode, mas sem tirar o sentido das dicas. A gente quer extrair o melhor de vocês. Então vamos lá. Com as dicas, futebol, maçã e rei, acho que será sobre Capitã Tsubasa. Porque tem futebol, tem o rei do futebol nos mangás, que é o Tsubasa, e não tem maçã. Porra! Peraí, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Ou na pior das hipóteses será sobre Nazuma Eleven, porque tem uma maçã em uma das aberturas do anime. Caraca, eu não fazia ideia disso. Tem futebol e talvez tenha reis. Sei lá, cara, mas eu não gosto de Nazuma Eleven. Nem eu. É, galhofa total em Nazuma Eleven. Ou algo relacionado à seleção brasileira de futebol, porque teve o rei, Pelé, e sei lá onde entra a maçã. Porra! Tá difícil assim. E último chute é Giant Killing, porque tem futebol... E King é um trocadilho com Killing. Não. E não sei onde tem maçã, pois não vi o anime todo. Ah, você viu que todo mundo caiu na pegadinha do futebol, né, cara? É, caiu. Caiu. E pra gente fechar de vez, vamos falar das dicas da semana passada, que foram futebol, maçã e rei. Então, né, esse daí, eu e o Sage e a Feira, a gente decidiu essas dicas, que foi futebol. Futebol é fácil, né, galera? Seleção e juiz. Porra. É uma coisa que é falado totalmente no anime, né, do Higashi. Exato. É totalmente falado que o Mr. Outside, ele é fã de futebol, por isso ele escolheu essa nomenclatura, podemos dizer assim. E assim, né, tá escrito em português ali na sua cara, seleção e juiz. Seleção e juiz, porra. Você pensa em futebol, né? Futebol, com certeza. Maçã é Higashi no Eden, né? O Eden, a maçã simboliza o Eden e também é o símbolo do Higashi no Eden ter uma maçã, né? É a empresa, né, do Higashi no Eden. A empresa do Higashi no Eden, lembrando um pouco do paraíso também. Exato, a maçã do paraíso. E rei é referente ao pedido que o Takizawa faz, né? Sim. Pedindo pra ser o rei do Japão. E também aquele logo, né, dele lá vendendo camisetas, o Air King. Exato, exato. Ele torna o Air King, né? Então tá aí, futebol, maçã e rei. Higashi no Eden. E não é um anime de futebol. Não é um anime de futebol. Não mesmo. A galera foi bem intencionada nos chutes. Ah, sim. A gente só enganou eles um pouquinho. Exato. E pra fechar de vez, as dicas para o próximo podcast são karaokê, baseball e sushi. Bom, como o título é difícil mesmo, vocês podem falar o que quiser, cara. Podem dar o chute que quiser, a gente aceita. Exato. Mas tem que estar relacionado, né, com o tema. Exato. Tenta relacionar os três chutes com esse tema e manda pra gente os três chutes. Pode ser qualquer coisa relacionada a esses temas. Cara, é só vocês matutarem aí e de repente vocês chegam ao tema. Não é difícil, né? Não é tão difícil. Se você pensa bem, não é tão difícil. Não mesmo. Então é isso aí, né, Sage? É isso aí, galera. Caixa de entrada curtinho. E a gente se vê na semana que vem. E é isso aí. Fiquem com os erros. Falou. Tchau, tchau. Gente, eu não consegui pensar numa apresentação. Vai alguém? Eu também não pensei ainda. Nossa, todo mundo entendeu minha abertura. Porra, eu posso fazer até mais três. Não. Que bom pra você, Mugi. Se apresenta aí de novo, vai lá. Minha vez, então. Aqui é o Mugi e todos estamos conectados. Que gay. Isso parece uma propaganda de celular, sabia? Perfeito, né? Mugi, você tá ganhando por fora, você não tá falando isso pra gente, né? Pensei. Maldito. Eu fiquei impressionado que todo mundo entendeu minha apresentação. Eu não entendi. Eu entendi. Tô aqui com... Cássio. Esse povo. Mugi, Google Glass, Higashi no Eden. Porra, é mesmo? Caraca. Mas não sei se todo mundo vai pegar, velho. É por isso que eu esperava que alguém não pegasse e eu pudesse explicar, mas... Olha... Se todo mundo pegou, beleza. Isso daí... Isso aqui vai pro uso final do erro. Aí o pessoal veio porque eu vi o cast inteiro pra entender sua frase. Exato. Provavelmente. Bom, verdade. Aí as pessoas só entenderam a minha apresentação. Quando lá no final, mesmo. Se ouvirem, né? Não esqueçam que eu sou o editor. Noblesse oblige. Faça isso. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Faça isso. Noblesse oblige. Panda do futuro. Não seja tão rancoroso quanto seu panda do passado. Que na verdade é o panda do presente e atual. Mas pra ele é do passado. Na verdade já é do passado, porque o panda não fala alguns segundos, então é passado. Ai, não. Linha do tempo e gasto do Eden não precisa disso, gente. O bagulho não é maluco. Coloque-se erros. Maluco de vez.